Curso Livre Caipira Tech Lab. Oiê, eu sou Cíntia Mendonça e este é o podcast do curso Caipira Tech Lab. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Estamos em novembro de 2021 e essa segunda edição do curso oferece uma programação formativa organizada em 4 módulos: Construção Social de Mercados, Agricultura e Mudanças Climáticas, Agroecologia e Finanças, Arte e Comunicação. Neste episódio, iremos ouvir a segunda aula do módulo 3, Agroecologia e Finanças. A Renata Souto e a Vanessa Schotze, do GT Mulheres da Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, vão nos oferecer mais um laboratório de planejamento financeiro a partir das cadernetas agroecológicas. Este é o laboratório 2. Olha, durante essa aula, talvez vocês sintam a necessidade de acompanhar a fala das nossas convidadas acessando as imagens das quais elas fazem referência. Então, nesse caso, vocês poderão acessar o material da aula aqui mesmo no nosso site. Aproveitem, boa aula para vocês. Oi, gente, boa noite. Espero que vocês tenham tido um bom dia, né? Eu sei que a gente já está indo aí para o terceiro, quarto turno, né, do dia, mas quero dizer que a gente ficou encantada com a turma, né, Renata? A gente ficou muito feliz, assim, de ter podido interagir com vocês ontem. Deu um gostinho de quero mais, de continuar hoje com vocês, né? Espero que também vocês tenham apreciado aí esse encontro. E aí, hoje, a gente vai dar continuidade, né? A gente tem uma agenda hoje que a gente vai começar agora compartilhando. Vocês até já começaram a compartilhar um pouco das experiências, então a gente vai continuar esse compartilhamento, tirar dúvidas, né? Identificar algumas reflexões que surgiram a partir desse exercício. Estamos aqui aguardando, ansiosas, né, a chegada, então, da Juju, da Cida e da Graça, né, para participar com a gente. A gente espera que seja possível. A gente sabe que esse desafio, às vezes, da internet, né, principalmente a Graça e a Cida, que estão no assentamento, né, então a Cida já até saiu de casa, né, para poder acessar aí a internet na casa da Graça. E depois a gente vai trazer alguns dados de pesquisa, né, foram produzidos a partir da pesquisa nacional, né, com a aplicação das cadernetas, para a gente ver, assim, o tanto de coisa interessante que a caderneta ela desperta, né? E para o final a gente vai refletir um pouco como é que a caderneta pode apoiar, né, e fortalecer a nossa realidade, o trabalho coletivo, e aí a gente encerra. Então para começar, a gente vai dar continuidade ao que Lorena, né, pediu para vocês falarem um pouquinho o que tinha ficado de ontem, e aí eu vi que vocês já trouxeram, né, como é que foi, algumas de vocês, essa experiência de preencher a caderneta, né? Que a ideia nossa, eu sei que o prazo foi curto, né, de ontem para hoje, e era só, assim, para mesmo tentar exercitar mesmo, né, fazer um primeiro exercício, porque muitas vezes as dúvidas elas surgem quando a gente vai botar a mão na massa mesmo. Então, a nossa ideia aqui agora é poder ouvir um pouco de vocês sobre como é que foi, a gente poder tirar algumas dúvidas e também a gente poder identificar que reflexões que surgiram, porque quando a gente está registrando, também vem coisas na nossa cabeça, né? Como bem aí nos contou a Ana Lu. Exatamente, não. Então, assim, a gente queria muito que vocês contassem, então, quem contou mais rapidinho, agora contar com detalhe, né, Rê? A gente quer ouvir todos os detalhes, então queria primeiro saber quem conseguiu colocar a mão na massa e fazer pelo menos um registro, algum registro? Então, eu registrei, tentei vir na memória desde sábado, né, que foi a proposta, e assim, uma coisa que é bem clara para a gente, até na questão do SPG, que a gente faz anotação, a coisa ficou bem clara, essa questão de realmente a gente ter essa coisa de anotar todos os dias. Isso serviu também para a gente ver a dificuldade se a gente deixar de anotar. Então, você ter ela em mãos, realmente você, no final de um dia, ou se não deixar passar muito, eu acho que essa é a pegada, não deixar passar e fazer a anotação. Porque a nossa vida, que a gente que trabalha no campo, é muito corrida. Então, se a gente deixa, esse dia a dia corrido demais, nos causam, assim, realmente a gente esquecer, né? A gente esquece. Então, passa desapercebido pequenas coisas, pequenas porções, como foi falado, né? De algo que você colocou ali na comida, um tempero, um açafrão, Então, a gente vai deixar isso passar batido. Se a gente não chegar no final do dia, o que, que eu fiz para o almoço? Ai, o que, que a pessoa teve lá em casa, eu doei? O que, que eu troquei? Então, acho que no final do dia, essa anotação é bem importante. Ótimo, Rosângela. Você tem como compartilhar um pouquinho com a gente assim, o que, que você anotou? Então, eu lembrei, como eu falei, eu tive dificuldade de colocar como passou, não é algo recente, eu tive dificuldade de colocar o que eu vendi. Então, eu tenho na minha mente o que eu vendi em quantidade. Eu até tenho anotado lá no aplicativo que eu faço, que é um aplicativo de venda que eu tenho, está lá, mas eu não tenho ele aqui em mãos. Então, assim, eu tenho o que eu vendi sábado em valor financeiro, mas não item por item. Então, eu me ative no que eu consumi. Porque uma das coisas que eu não tenho dificuldade é realmente aquilo que eu consumo, porque a gente consome muito. Aqui em casa, a gente consome bastante coisa e quantidade. Então, no sábado, eu coloquei, né, dia 13, 2 pés de alface, um molho de salsa, um molho de cebolinha. 500 gramas de... Isso no dia 13, sábado. E abobrinha, mais ou menos 500 gramas. É mais ou menos aquilo que a gente consome mesmo em 3 pessoas, a quantidade que a gente consome. Então, eu estou acostumada a lidar com essa questão de grama, às vezes até mesmo no olho, porque a gente lida com peso o tempo inteiro. Aí, muito bom, Rosângela. Aí no dia 15, a gente fez um frango caipira, eu anotei ele aqui. Aí eu anotei, o frango pesou mais ou menos 1,5 kg, e eu anotei o valor dele que ele deu, foi, se eu tivesse, né, o valor dele é R$40,50, que é R$27 o quilo que eu vendo. Falaram para anotar no preço que eu vendo. Muito bom, Rosângela, muito bom mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa, o que quando você estava registrando, você parou para pensar se alguma coisa te chamou a atenção quando você fez o registro? Algo que você não tinha percebido ainda ou que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Realmente essa questão do valor, né? Aí eu fiz uma somatória aqui, deu até onde eu somei, estava dando... R$60 e uns quebrados só nesses 3 dias aqui, que eu lembrei de anotar. Olha o quanto que isso fica invisível, né, Rosângela? Obrigada. A Coni levantou a mão. Coni, você quer compartilhar com a gente? Como é que foi aí? O que você conseguiu registrar? Boa noite para todos e todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa caderneta. Venda e essas coisas assim, é tranquilo para mim, mas eu sou muito organizada e eu estou vendo aqui a importância da organização. E como bem disse a última fala da pessoa aí que falou por último, desculpa, eu esqueci o nome, a gente não tem conta do tanto que a gente lida em trocas, em doações, em consumir e em vender, essa caderneta, ela me surpreendeu nesse fato. Então, gratidão aqui por essa apresentação de ontem, que é maravilhosa, obrigada. E verduras e legumes, essas coisas, rotina nossa, mas o que a gente acha assim, que é mais... que faz diferença na minha coisa, porque o resto tudo fica... Verduras, essas coisas, eu nem vendo, para fazer honesto com você. A pessoa chega, leva, tudo tranquilo, vem, leva banana, essas coisas assim. Então, mas tudo isso tem preço, né? Então, o meu foco é em geleia, essas coisas. Aí elas têm preço. Ovos, né, de codorna, carne de ovelha, essas coisas assim, tem preço. Mas, eu vou te falar, eu estou surpresa, porque eu não vendo nada em comparação do que eu produzo. É um choque para mim. As frutas, não vendo. Frutas assim, fresca, todo mundo leva o tanto que quer, tranquilo. E eu vendo as raízes, batata doce, cenoura, inhame, essas coisas. Mas é o mesmo choque que eu estou diante dessa caderneta, e o tanto que ela me abriu os olhos, para o tanto. E a gente tem que doar, eu acredito em doações, em trocas, né? E tudo mais. Mas eu vendo muito pouco em comparação com o que eu dou. Muito obrigada. Muito importante, Coni, você trazer aí, primeiro, que diversidade, né? E como que esse registro, então, trouxe aí, né? Te chamou a atenção para uma diversidade grande, né, de alimentos e as diferentes estratégias que você utiliza, né? Então, você tem alguns alimentos que você consome mais, tem outros que vai ser para comercialização, tem outros que são para troca, para doação, né? Essa diversidade toda, você poder olhar para isso e até pensar, né, como é que você pode se organizar e, ao mesmo tempo, que economia que você está movimentando aí, né? E você teve alguma dificuldade, Coni, em preencher? Eu não tive dificuldade, não. Eu fiquei, como eu disse, eu fiquei, durante toda a apresentação ontem, eu fiquei me perguntando um tanto de coisa, como eu me olho, porque eu, para mim, no meu caso aqui, eu sou aposentada, então eu olho para as coisas um pouco diferente, talvez. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que me ver como uma mulher rural que comercializa as coisas. E aí, eu me vejo tão diferente, mas a caderneta ela me forçou a me ver como uma mulher que vende as coisas. E o que eu doar para, por exemplo, mandar para uma cesta básica, uma coisa que eu entendo. Mas o que eu estou criando é uma cultura de que as pessoas podem vir no meu local e levar o que eles quiserem. Aí eu tenho a geleinha para vender uma coisa. Mas eu não estou levando a sério esse meu lado. E eu acho que eu deveria, sim. Porque só para ir tirar uma raiz, gente, é tanto trabalho. Que cresce para lá, né? Mas tem que fazer o plantio. Agora mesmo eu estou fazendo plantio. Aí eu nem deixo as pessoas escolherem. Eu mesmo vou e colho. Então, assim, é uma desvalorização. Mas eu mesma que eu tô me condenando aqui, porque o meu comportamento está me prejudicando imensamente, porque eu estou vendo, quando eu fui olhar os preços das coisas que eu fosse comprar, eu fui olhar na lista do supermercado com as coisas, nem olhei no orgânico, que é tudo orgânico, ainda tem essa, né? Só olhei no supermercado normal mesmo, quando eu vou para o Spani, que ali as coisas, eu não sei se aquilo ali, como é que é aquilo, mas eu fiquei chocada com a minha falta de seriedade com o que eu faço. Eu vendo os meus produtos caros, vamos dizer assim, mas não todo dia a gente come produto caro, não todo dia a gente come o inhame, a batata, essas coisas mesmo, né? E eu estou preocupada em vender o sorvete de Jussaí, eu estou preocupada em vender a geleia, estou preocupada em vender a carne do carneiro, sanduíches de carneiro, que são coisas caras. Mas a gente não vive de coisa cara, a gente vive das coisas do dia a dia mesmo, né? E eu não estou levando isso a sério. Então, eu estou assim, imensamente agradecida. Você me abriu giló, chuchu, eu dou, gente. Eu dou limão, eu não vendo. E eu tenho que mudar esse pensamento meu. Então, estou muito grata mesmo. Se eu não me levar a sério, quem vai levar? Vanessa, vou falar uma coisinha, posso? Claro, Ria, vai lá, nós estamos sintonia. Olha, e Coni, é muito importante, assim, que depoimento, né? A Lorena está falando e cada uma de vocês tem trazido, né, na fala, assim, uma riqueza, né? Essa palavra ficou, que alguém usou, né? Acho que foi você mesmo, o choque, né? O choque em se deparar com tanto trabalho que nós mulheres colocamos, né, na agricultura. Mas não é que, assim, para nós todas, né, é muito importante a doação, né? Isso faz parte da nossa vida, mas muitas vezes a doação não é que a gente quer incentivar que vocês não doem, não troquem, não é isso, né? Muito pelo contrário. Essas relações, né, de troca, essas relações de reciprocidade, elas fazem parte especialmente da conduta das mulheres na agricultura, né? Isso a gente não vai deixar de fazer. Mas como é bom a gente também nos enxergar, né? Você falou outra coisa, como eu me olho, como você se olha. É um papel muito importante da caderneta mesmo. É vocês se enxergarem. A caderneta é um espelho. Para mim, pelo menos, foi um espelho. Eu vi, olha, eu falei assim, meu Deus do céu. E o meu tempo. Às vezes você vai na floresta, passa a tarde inteira colhendo banana. Colhe banana. Aí, caixas e caixas, a gente é muito abençoado. E jaca, que é um troço grande, difícil de tirar. Aí, é divertido também, né? Mas é uma diversão engraçada. Aí chega uma pessoa e tal. Ah, sei. Aí gostando de já leva, leva, leva. Eu falei assim, não, eu sofri tanto por aquela vaca. Mas eu não falo, mas é eu que tenho que mudar, né? Essa maneira de... Eu sou mineira ainda por cima, a gente ainda é mais, vamos dizer, mais dado ainda. Mas é engraçado, eu achei muito bom. E é uma atitude que e tem muito, muito graças a Deus pelo feminismo que nos abre os olhos. A gente tem que ser mulheres e nos ver primeiro como séries profissionais, porque a não ser isso, ninguém vai nos levar a sério. Então, foi maravilhoso. E eu me senti confortada em sentir isso, porque às vezes eu me sentia culpada. Falei assim, meu filho, isso aqui não... Porque R$10, pelo menos, para levar o caso de banana, como se eu estivesse fazendo um favor. Nem o trabalho, entendeu? De ir lá... Né? Aí agora eu falei, não, me fez repensar. A pessoa chegou, ah, que hora a banana? Vai na floresta pegar, meu amor? Às vezes a pessoa vai pensar duas vezes, porque, nossa, é trabalho, meu. O nosso trabalho, o fruto em si, ele cresce sozinho lá, mas o nosso trabalho tem que ser... Eu tenho que repensar completamente. Para mim está sendo um 360. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada. Que bom, Connie, que bom. É muito bom ouvir isso. Muito bom, Connie. E eu ia te pedir para você dar um apoio na Cida, para ela entrar. Ah, é. Ela não está conseguindo. Tá bom, eu coloquei aqui o link, vou falar com ela. Eu queria, a Nina também falou, eu acho que o que a Nina trouxe também no início, né, de olhar a caderneta como técnica, né, como apoiadora e depois como agricultora, né, como consumidora dos produtos que planta também. Você quer contar um pouquinho para a gente, Nina? Então, eu até, gente, estou tentando aqui lembrar de tudo que eu consumi, né? Mas o tempo inteiro aparece mais coisas. Assim. Então, para mim, realmente, esse exercício diário, talvez eu vá conseguir colocar na caderneta tudo que eu consumi. Porque isso é muito diverso. Aí daqui a pouco você vê, ah, não, mas eu também pus um pouquinho de cenoura na sopa. Aí, sabe? Então, eu achei muito interessante esse exercício, porque a gente vai se valorizando mesmo, né? E aí, também lembrei dos lanches que a gente fez, e que acaba sendo tão abundante por causa do meu trabalho, né? E que às vezes a gente, sei lá, é tão corriqueiro, a gente... É tão costumeiro, assim, né? Fazer uma geleia, fazer um pão de mel, é isso. Ir lá, colhe um tempero a mais para dar uma valorizada num prato. Então, isso, muito interessante a gente refletir sobre isso. E aí... Eu também comecei a parei para pensar nas coisas que eu dei nesse... A gente teve curso aqui no final de semana, né? E aí vieram algumas amigas, veio uns clientes da feira, também um pessoal que eu já conhecia. E aí teve uma hora, na hora do curso, que eu estava manejando ali, tirando umas plantinhas, aquela vassourinha, não sei se vocês conhecem. O pessoal aqui chama de vassourinha. E aí ela dá para fazer vassourinha mesmo, que eu uso para varrer o fogão a lenha. Eu estava fazendo um, porque eu já estava velho. Aí a moça ficou tão encantada, assim, com a vassourinha, né? Que quando eu terminei, eu falei, ah, quer saber? Eu vou dar para ela, porque depois eu faço um outro, colho o outro. É tão rapidinho ali, né? E para ela é um negócio que fez tanta diferença e que para mim é algo tão simples, né? Eu vou ali, colho uma ervinha, junto, faço um maço, viro uma vassoura. Mas para ela, ela não tem essa planta. Né? E ela não sabe o fazer, né? Então, realmente, assim, isso, valorizar esse nosso fazer é muito, muito especial, gente. Então, gostei demais. Só que eu tô querendo aqui ver como é que eu vou ter essa disciplina de realmente registrar. E como a gente trabalha com agrofloresta, gente, a gente produz muita coisa e a gente beneficia muito, é nosso trabalho, né? Então, eu já tô tendo dificuldade de registrar... para o orgânico, né, que aí meu marido faz, o que é só o que a gente vende, o que a gente produz e tal, mas a gente acaba não contabilizando o que a gente consome, né, então já é tão difícil, então assim, eu fazer, porque é ele que faz isso aqui, né, diferente, achei interessante que a Rosângela falou que ela é que faz isso, né, eu aqui eu falei, nossa, gente, tudo que é de registro é ele que faz, eu nem mexo, eu sou tão avoada que eu não tenho essas coisas, então vai ser um exercício interessante para mim também. Ana Lúcia, quer compartilhar um pouco com a gente o que você, como é que foi? Você falou que registrou, né? Eu fico vendo as meninas falando, a Rosângela, a Nina, a Coni, nossa, como cada uma tem uma coisinha, né? Que eu também passo por isso. É engraçado. antes da pandemia, eu ficava muito só fazendo feira. E aí acabou a pandemia, eu comecei a plantar, e a terra é tão generosa, né, gente? Olha para vocês verem, eu estou colhendo tanto chuchu aqui em casa. Essa semana eu vendi, eu colhi 3 quilos, consumi um, doei meio quilo e vendi 1,5 quilos, porque o meu ajudante aqui, ele adora chuchu. Eu colhi, estava tão verdinho, ele falou, ai, que gostoso, aí eu dei um pouco para ele. Banana, a gente só come aqui do sítio, eu colho, sempre fico com a maior parte para nossa família comer orgânico. Eu colhi 9 dúzias, consumi 4, doei 2, porque eu tenho um netinho, eu dou as minhas frutas orgânicas para ele, e vendi 3 dúzias. Nosso limão não para de produzir também, vendi 1 dúzia essa semana, consumi 1 dúzia e doei 1 dúzia. Mamão é só para nossa família, eu colhi 5 mamões essa semana, consumi 3, doei 2, vendi 1 quilo de cúrcuma e tempero, salsa, cebolinha, coentro, eu tenho no meu dia a dia. Almeirão, eu vendi 1 molho e comi 1 molho, que eu adoro, é espontânea, né? Minha rúcula já começou a dar depois daquela geada, aquelas coisas todas, comecei a comer. Couve eu tenho todo dia, sempre como couve. E os meus buquês, eu fiz 2 buquês essa semana, de capuchim, alecrim, manjericão. E uma amiga que estava precisando de carne de jaca me comprou 20 jacas. Essa que foi minhas finanças. Que legal, Ana Lu. E quando você estava registrando, você pensou, vieram questões na sua cabeça, você teve alguma reflexão, assim, alguma coisa que te chamou a atenção, que você gostaria de compartilhar com a gente? É um pouco do que a Connie falou, que o preço de sair no mercado, eu teria gasto acho que uns R$100 para comprar essas coisas que eu comi, não ia ter a qualidade, né? Porque não é orgânico. Se eu comprasse todo esse orgânico na rua, ia gastar uns R$150 aqui na minha região. E quando meu filho falou aquilo, vou sempre chamar a atenção dele, porque quem sustenta a casa, eu falei para ele, sou eu. Porque seu pai traz o dinheiro, mas eu limpo, eu planto, eu troco. Eu faço um monte de coisa que senão vocês estariam tudo no médico. Eu sustento a casa também, nós sustentamos juntos. Isso que eu estou muito batendo nessa tecla hoje, que eu fiquei puta com ele. Só isso. E agora você tem, né, aí seus registros, né, para mostrar isso, né, que existe um compartilhamento. Gente, vocês trouxeram coisas muito interessantes, a gente vai conversar sobre cada uma delas, tirar as dúvidas, mas aí agora vamos aproveitar, né, que a Juju está aqui com a gente, né, daqui a pouco a Cida tá entrando. E, então, assim, Juju, por favor, se apresente, a gente até falou ontem um pouquinho de você, né, você se apresenta, e a ideia, como a gente tinha te falado, é você compartilhar um pouco como é que foi para você, né, preencher a caderneta. Juju preencheu a caderneta aí por um bom tempo, né, porque ela fez parte da pesquisa, né, e contar também o que você aí refletiu sobre isso, né, Juju? Juju participou de algumas oficinas também para a discussão aí dos resultados da caderneta. Oi, boa noite, meninas e meninos. Eu sou Juliana de Medeiros, mas sou conhecida como Juju. Sou agricultora aqui de Magé, agricultora agroecológica, e eu só tenho coisas boas para compartilhar com vocês a caderneta, porque, assim, eu, na época, a Renata sabe disso, eu tinha uma dificuldade muito grande de provar que eu era agricultora, ninguém acreditava, nem Maté, nem prefeitura da época, nem até o sindicato, até hoje eu não sou sindicalizada, porque eles não achavam que eu não era agricultora. Então, depois que eu consegui tudo que eu queria, eu não resolvi não me sindicalizar. Fiquei tão chateada, porque na época eles não me deram apoio, que eu também não me sindicalizei. E, assim, eu tinha essa grande dificuldade de provar, porque como eu era aposentada, que eu vim lá do Rio e me aposentei com trabalho urbano, eu tinha dificuldade de mostrar que eu conseguia, o que a gente consumia aqui no sítio era mais até do que o meu salário eu ganhava, e eles não davam. E quando chegou a caderneta, que a gente foi lá para Minas, graças à SBTA, Renata, todo mundo que levou a gente para lá, e nós fomos fazer, eu sou uma das primeiras da caderneta, e eu comecei, aí a Renata me deu uma ideia, vamos, nessa época ainda nem era a Renata, ainda era, acho que eu ainda era outra menina, nem lembro mais, era tanto tempo que faz isso, aí eu vou preencher as cadernetas, tinha uma menina que era da Imaté, e ela falou assim, Dona Juliana, tenta mostrar o que a senhora planta, tenta anotar tudo para ver se a senhora vai conseguir tirar a sua DAP. Era a Monique, que veio aqui para Magé. Aí eu fui e falei assim, tá. Aí quando chegou a caderneta, eu comecei a anotar. Aí eu comecei a anotar. No primo, ela anotava, ela sempre puxava, vinha aqui todas as vezes. Aí ela olhou, começou a olhar, falou assim, puxa, Dona Juliana, a senhora não vai demorar muito a fazer sua DAP, não. Aí, quando eu completei 4 meses que eu estava preenchendo as cadernetas, ela, quando foi um dia, ela veio aqui. Aí, depois, quando ela voltou, chegou aqui com a minha DAP. Porque, assim, realmente igual a caderneta é, né? Como é? O que eu consumo? Aí, por exemplo, eu consumo muita coisa na cozinha. Aí, eu tanto anotava o que a gente comia em casa, como o que eu fazia na cozinha. Aí eu botava, por exemplo, eu consumi 5 quilos de batata doce. Eu anotava aqui na minha 5 quilos de batata doce, 5 quilos de limão, 20 coco. E eu fui assim, eu anotava tudo isso. Aí o que eu doava, eu também anotava do mesmo jeito. Troca, eu não tinha muita troca, porque assim, todo mundo que vem aqui em casa, até hoje, todo mundo que vem aqui em casa sai com uma bolsa de verdura, de fruta, do que eu tiver. E eu fui anotando. Eu só quero só dizer para as meninas que quando chegou o final do mês, quando eu cheguei o final do mês de janeiro, eu tinha vendido R$ 5.077, incluindo as compras da cozinha, a comissão do sítio e da cozinha. Do sítio, eu tinha vendido, eu fiz até separado para não confundir, do sítio eu tinha vendido R$ 2.450, se eu ganho salário mínimo, então eu podia muito bem provar que eu tinha condições de ter o meu certificado da DAP. Então, para mim, essas cadernetas foram uma coisa muito importante mesmo. E até hoje eu tenho umas cadernetas aqui, que a Renata deixou para o pessoal, ninguém quis, ninguém veio buscar, e eu continuo até hoje as minhas coisas. Eu não parei de anotar, eu continuo anotando. Porque eu acho muito importante a gente saber. Eu tenho um livro que eu anoto tudo que a gente faz, que esse livro eu anoto o que eu ganho, o que eu vendo, o que eu dou. Nesse eu só dou o que eu dou na caderneta. No outro livro eu anoto o que eu vendo, o que eu compro e o que eu gasto, tudo eu anoto lá no outro livro. E nesse aqui eu anoto tudo direitinho. Então, eu acho que essa caderneta, para a gente, agricultora, se a gente, as meninas estão começando agora, vocês vão ver a diferença que a gente consegue ver como nós somos importantes. Nós achamos que nós, mulheres, não fazemos nada. Nós, mulheres, não somos importantes. Nós, mulheres, somos uma coisa que vivemos pelos outros, e não, nós vivemos porque nós temos condições de sobreviver. E eu ainda tenho uma coisa mais para falar para vocês que me conhecem, que é antiga, é dos meus 15 anos que eu voltei a lembrar agora. Nós fazemos tudo que os homens fazem, e eles fazem tudo que nós fazemos, que eles não têm condições de parir um filho, e nós temos. Tá? Essa é a minha história. Se quiser me perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Mais uma produção para botar na caderneta, as crias que saem de dentro de nós. Então, oi, gente, quem quiser fazer alguma pergunta para a Juju, está aberto. Quiser fazer algum comentário, né, Juju? Com certeza. Gente, Juju é rainha das farinhas, né, Renata? A quantidade de farinha que a Juju faz lá na cozinha, colher de pau, é inacreditável. A última vez que eu contei, acho que eram 16 tipos de farinha, não é, Juju? Já aumentou? Eu acho que aumentou porque você fez jabuticaba, né? Ô, Vanessa, eu agora eu estou fazendo a jabuticaba, né? Está um absurdo o preço, e ela tem uma infinidade muito grande de proteína para a gente. Aí eu precisava tomar ela, comecei a fazer, já estou vendendo bem a de jabuticaba, a de chaia e a de orapo nobre. Estou fazendo essas três, mas essas três que eu criei nova. Muito bom, Tiju. Coni, você está com a mão levantada, você quer perguntar alguma coisa? Claro, nossa, eu quero perguntar tudo para a Juju. Oi, Juju, muito prazer te conhecer, muito obrigada pelo seu depoimento muito inspirador. Me dá um cadê essa energia, mulher, mas eu queria saber como que a gente pode compartilhar e aprender de você nessa farinhada sua aí, que você faz, e essas coisas assim, entendeu? E concordar com você, você falou que você não troca, eu estava querendo uma pergunta até, pode ser para você também, Juju, ou para qualquer outra pessoa, quando vem alguém que eu preciso de um serviço, tá? E eu uso coisas da minha terra como pagamento, então eu considero isso uma troca, e eu queria saber como as pessoas se sentem sobre isso. Eu trabalho com um grupo de voluntariado da comunidade internacional, eles ficam na minha casa, eles comem, eles dormem, e isso é troca. Né, que voluntariado é troca. Como vocês se sentem sobre isso? Em vez de pagar em dinheiro, você paga como troca. Entende? Como vocês se sentem sobre isso? Eu já tive diversas trocas aqui, diversas pessoas, inclusive os donos, eles ficavam aqui em casa comigo e me ajudavam pra caramba e cuidavam das coisas. E ultimamente agora, por essa pandemia muito chata, que a gente não está conseguindo fazer dinheiro, e eu estou precisando de fazer uma podagem aqui, eu estou trocando, e tem uma lojinha, aí ele vem, poda as árvores para mim, e eu pago a ele com mercadoria. Então, é uma troca, né? Uma troca que para mim está sendo ótimo. Eu não faço a troca assim, das coisas do sítio. Vem aqui, sai com as bolsas, como dizer assim, me dá de volta, né? Eu acho muito bacana quando a gente tem as coisas em casa, e dá para fazer cesta. Ontem eu mandei as cestas, sobrou muitos machis, sobrou. Então hoje eu já dividi com os meninos um bocado. O machis, eu também faço. O machis, agora eu estou fazendo ele processado, né? Fazendo ele em calda, conserva, estou fazendo a conserva. Eu fiz 20 vidros de conserva a semana passada de maxixe. Eu tenho um prato muito grande de maxixe e não, só vendo nas sextas. Sexta compra pouco maxixe e não tem para onde vender. Estou processando tudo, estou fazendo tudo em conserva. E está ficando deliciosa. Foi as meninas de Guapi que vieram fazer uma oficina aqui e me ensinaram eu fazer a conserva que eu fazia errado. Eu botava azeite. E na conserva não pode botar azeite. Põe o que na conserva, então, se não é azeite? Eu boto alho, cebola, boto vinagre, um pouco de vinagre, um pouco de limão e a água fervendo dentro do chuchu. Aí, na hora de você comer, você bota a conserva. As meninas de Guapi que me ensinaram isso. Põe a água fervendo e tampa? Arruma o chuchu dentro do vidro com óleo. Se você quiser botar mais tempero, pode, verde. Eu não boto porque tem gente que não gosta. Então, eu boto alho, a cebola, o chuchu e boto água fervendo. Para a água ferver, eu boto sal, vinagre e limão. Quando ela está fervendo, eu boto dentro do chuchu, depois eu boto o chuchu para fazer para voltar para a panela tampado com a água, água fervendo para ele dar o... Para ele poder ficar aí, que agora fugiu tudo da minha cabeça. A palavra certa que a gente fala. Mas você que perguntou como que pode fazer minhas... Sim, a Vanessa sabe, a Renata, as meninas todas aí que me conhecem, sabe. Eu dou oficina aqui, se precisar um pouquinho mais, se todo mundo tiver vacinado, com todos os cuidados, não com muita gente, a gente pode marcar uma oficina para a gente fazer as farinhas e o que vocês quiserem fazer. Como a Renata, como a Vanessa falou, a gente aqui na cozinha chegamos aos 60 produtos processados aqui dentro. Só que é de época, cada coisa tem sua época. Você gente, tem olha, material, a Juju PDF. É maravilhoso. É. Imagina, a cozinha. E a cozinha da Juju é incrível. Olha, eu super incentivo o intercâmbio na cozinha da Juju, viu? Um livro, talvez, um livro, uma coisa assim, para a gente poder ter, seria interessante. Boa, eu não tinha. É, eu tenho, por exemplo, a minha receita, eu estou todas anotando, porque eu estou começando a ficar esquecida, estou com 75 anos, a memória, então eu estou começando a escrever, todas as minhas receitas estão no livro. Para fazer um caderno com elas, você tem que reescrever tudo, escrever tudo no computador, coisa que eu não tenho muito tempo. Porque se eu pudesse, eu escreveria no computador. Eu tenho muita receita, eu tenho um livro com bastante, só as farinhas que não estão no livro, mas é porque é fácil de fazer, mas eu posso botar e... Mais de um dia alguém chega me perguntando como faz isso, como faz aquilo, eu passo a receita, eu estou sempre à disposição. Juju, olha quem chegou, a Cida chegou, gente. Ai, que maravilha! É muito bom agradecer a Renata aí, que apoiou a Cida, né? E aí a gente agora queria te ouvir, né, Renata? Você falar um pouquinho, Cida, como é que foi para você registrar na caderneta, né? O que foi as oficinas que você participou, as discussões que aconteceram, né, sobre as cadernetas e tudo. Tanto a Cida como a Juju participaram lá daquela primeira formação, lembra que a gente contou ontem, de feminismo e agroecologia, que deu origem às cadernetas. Então, foi toda uma formação pensando na visibilidade das tarefas do trabalho da mulher, né? E o final foi o preenchimento das cadernetas, né? Conta aí, Cida, para a gente. Bom, o resumo é, a gente fez lá atrás, né, todo o curso das cadernetas, e foi muito bacana, né, a gente ir para BH, conseguir, né, ficar, né, na elaboração das cadernetas, né, o grupo foi bem grande, eu, a Juliana, a Lourdes, a gente trabalhou nessa elaboração das cadernetas, de uma segunda, que já havia uma primeira, né, já havia um protótipo na primeira, e a gente conseguiu trabalhar na segunda. Bom, enfim, para mim foi muito importante trabalhar na primeira. Quando a gente, de fato, pegou as cadernetas em mão, a gente conseguiu, a gente, que eu digo assim, eu, a Graça aqui, né, as mulheres daqui que pegou, fazer um bom trabalho, né, um bom uso das cadernetas e também ver que o nosso trabalho, né, de quintal, que a gente não valorizava tanto, as pequenas coisinhas, né, que a gente vendia e não anotava, ou anotava no papelzinho de pão, a gente conseguiu anotar nas cadernetas e ter um bom reconhecimento, né, das coisas que a gente vendia, né, ver o tanto de dinheiro que a gente fazia. E esse trabalho foi maravilhoso, né? Porque além de anotar o que você ganha, o que você doa, o que você dá, o que você empresta, né, você fica motivado a fazer, né, mais coisas para poder encher a caderneta, para poder ter mais ganhos. E a gente viu essa valorização do nosso dinheiro, né? Mesmo não trabalhando fora, só dentro do nosso quintal. Então, eu entendo que, assim, dentro do possível, né, que mais mulheres, né, tenham conhecimento dessa caderneta, ela vai dar mais visibilidade o trabalho dela, né, de quintal, né, e falar que a gente nunca consegue ter um dinheirinho, coisa, e no final a gente saber que a gente ganha tanto, né, porque você consegue anotar e você consegue ver o seu dinheiro naquele pedacinho de papel, quanto entrou, quanto saiu, né? Isso é muito importante. Agora eu estou trabalhando com a anotação das cestas, né? Por causa da pandemia, a gente parou com as feiras. Antes eu anotava tudo que ia para a feira. Agora a gente anota, né? Continua anotando o que vai para as cestas, né? Que é a feira que uma só pessoa faz, né? Mas várias mulheres fornecem coisas para essa cesta. E a gente anota e a gente entrega, e essas anotações estão indo para a caderneta. Isso está sendo muito importante também. Quer dizer, o trabalho continua com as cadernetas, né? Eu acho que, assim, eu estou com um bom aliado, né, para a minha aposentadoria, na verdade. Eu acho que é isso. É, nós ouvimos aqui, né, várias de vocês compartilharam, né, que fizeram o registro, que só o simples fato de registrar, né, um dia, né, e assim mesmo uma parte desse dia já trouxe tanta coisa interessante, né, e a Juju e a Graça também compartilharam aqui com a gente. Acho que um dos pontos centrais que vocês trouxeram é assim, como é que eu vou fazer para anotar, né, porque isso não faz parte do meu hábito, né, isso não faz parte da minha rotina. Então, essa é uma primeira coisa, né? Não é algo que a gente amanhã já vai estar fazendo diferente, né? Rotina é uma coisa que a gente vai criando, né? Então, assim, primeiro esse exercício serviu assim para mostrar para vocês a importância, né, que pode ter registrar, porque o registrar, vocês lembram daquela que a gente mostrou ontem, né? Deixa eu botar aqui de novo. Vocês lembram que a gente falou sobre isso, né? A gente falou o seguinte, a importância de registrar. Então, a gente viu que registrar é um hábito a ser construído. Então, não significa que amanhã a gente já vai estar fazendo isso, né? Assim, sem esquecer e tal. Mas que para eu ter esse hábito, eu tenho que começar. A outra coisa que a gente está vendo aqui é que registrar é importante para reconhecer. Então, eu acho que isso foi uma coisa que vocês trouxeram aqui, né? Que o exercício de um dia já foi suficiente, né? Como a Coni também falou, como é que foi a palavra, Coni? Você falou, foi um choque, né? Um choque. O choque é porque você, né, Coni, não tinha se dado conta ainda de toda uma economia que você estava movimentando, né? Com aquilo que você consome, com aquilo que você doa, com aquilo que você troca, com aquilo que você vende. Então, o registrar e o organizar depois, o próprio processo de registrar, faz a gente refletir. E isso é muito importante na agroecologia e no trabalho das mulheres, a gente refletir sobre a prática da gente, né? Porque essa prática, quando a gente está fazendo ali no dia a dia, tem coisas que a gente precisa parar para pensar, né? Para a gente poder entender a importância do nosso trabalho, para a gente poder dar visibilidade a ele, né? Para a gente poder planejar. Então, também a caderneta, ela ajuda muito a planejar. Você viu que a Coni falou algo muito importante, que ela falou, poxa, eu me dei conta que eu tenho muita fruta, que essas frutas têm valor e que, de repente, eu poderia também estar comercializando essas frutas ou alguns outros. Alguém, agora não sei se foi Coni ou mais alguém, que falou dos temperos, por exemplo. Os temperos, eles têm muita importância, né? Não só a importância para o que a gente está comendo, para o sabor que dá na comida, para a importância nutricional que esses temperos têm, mas ele também pode ser comercializado, ele tem a sua importância. Eu posso fazer um molho de vários, juntando vários temperos, eu posso fazer um monte de coisa que a gente vai olhando. A gente o quê? A gente acostuma aquilo que tem em grande quantidade, né? E aí eu vendo em grande quantidade, e aí aquilo que eu tenho, né, mais diversificado, não me parece ali que é algo que vai poder me dar um retorno. Quando, na verdade, gente, a agroecologia, um dos princípios importantes da agroecologia é a questão da diversidade. E esse princípio ele é importante para a agroecologia, mas ele também é importante para a segurança alimentar e nutricional. Né? Assim, a gente enfrenta um momento atual, se a gente for pensar a forma como o sistema alimentar ele se organiza, ele se estrutura, em que a gente tende ao quê? A homogeneizar, né? Que é aquilo que a gente chama assim, não ter diversidade. Né? Então, é tudo... parece que a gente tem muita diversidade quando a gente vai lá no supermercado, mas, na verdade, tudo tem a mesma base, né? Ou é ali o milho, né? Ou é ali o trigo, né? Que é o que a gente fala que passa por um processamento da indústria. Quando, na verdade, né, os estudos vão mostrar, depois a gente vai falar um pouquinho do guia alimentar para a população brasileira, vai justamente dizer o contrário, vai falar que o que é importante para a alimentação da sociedade é a diversidade e que, por exemplo, as ervas, elas têm um papel central. Eu até vou falar isso para vocês, assim, foi interessante quando a gente foi fazer a análise dos dados das cadernetas, né, da Cida, da Graça, da Juju, e depois a gente fez de outras cadernetas, que a gente foi tentar identificar os grupos de alimentos que as mulheres produziam, os grupos de alimentos que estão presentes num material do Ministério da Saúde, né, que chama Guia Alimentar, e lá tem os grupos alimentares, os cereais, as raízes e tubérculos, e aí tem vários lá. E não tinha categoria ervas e temperos. E aí, quando a gente foi fazer essa análise, a gente viu que as ervas e os temperos elas tinham tanta importância, né, que a gente criou uma categoria específica para elas. Né? Porque a gente está falando de uma diversidade aí muito grande, né? Então, reconhecer isso é fundamental. Ó, Ana Beatriz, eu estou olhando aqui o chat, gente, estou vendo que o chat está bombando e eu não estava vendo. Vamos voltar lá para o chat, peraí. Deixa eu parar aqui, nós vamos voltar aqui para interagir com quem está trazendo as coisas aqui do chat enquanto a Renata volta. Então, olha, o Luiz ele está aqui falando, né? Ouvindo esses belos depoimentos, me vejo nas capacitações das redes de mulheres com cursos de fitoterápico e outros derivados da agricultura familiar, né? E aí a Ana Beatriz ela está aqui compartilhando, né? Olha que beleza, Ana, né? A quantidade de coisas que você e a Cristina registraram na caderneta fazendo isso num dia, né? Referente aí, provavelmente, a uma semana, né? Que foi o que a gente propôs, né? E aí a Érica está falando, olha, quem gosta de cozinhar não fica sem tempero. O tempero, gente, ele tem um papel fundamental. Por quê? Porque uma das coisas que a indústria de alimentos está fazendo é sequestrar o nosso gosto, né? Como que se sequestra o gosto? Tornando tudo artificial, né? Então, a gente tem o salgado sabor de queijo que não tem queijo, o biscoito da vaquinha que não tem leite, né? E coloca lá aquilo que a gente chama aquele amor, né? O sazon chamado de amor aí. Quando, na verdade, isso está modificando os nossos gostos, está artificializando, né? E aí a gente tem tempero. E esses temperos eles servem não só para estimular a gente a cozinhar, e quanto mais a gente tem comida caseira, mais a gente tem saúde, mas também essas ervas e esses temperos têm um papel, um valor nutricional inestimável também, né? Então, tudo isso é valor. Mas o que acontece? Da forma como a gente tem o sistema alimentar, a estratégia, né, das grandes cadeias de supermercado, a estratégia dos grandes, né, das grandes indústrias, do agronegócio, é o quê? Desvalorizar aquilo que a gente faz, né? Padronizar, desvalorizar, artificializar. Então, também vocês trouxeram aqui com a caderneta, agora eu não me lembro se foi Nina, ela falou assim, nossa, mas eu uso tanto tempero que até para registrar, né, eu às vezes tenho dificuldade. Mas se a gente for olhar cada tempero desse, ele tem uma importância tão grande, né, para a diversidade, para a nossa biodiversidade, né? Então, esse é um ponto aí muito importante da gente ver, né? Que tudo que a gente registra vai ter um valor. Outro ponto que vocês trouxeram dessa conversa aí que vocês fizeram, né? Que trouxeram para a gente, é justamente poder pensar que o fato de eu estar dando preço, né, para o que eu doei, para o que eu troquei, não significa que com isso a gente está querendo desvalorizar o ato de doar ou o ato de trocar. Né, ou de consumir. Primeiro, a gente está querendo mostrar que existe uma renda, lembra que a gente conversou sobre a renda não monetária, né, que é aquela renda que não necessariamente é o dinheiro vivo ali, mas que ela tem uma importância, né? Existem outros tipos de economia. O outro ponto importante, gente, é que a doação, a troca, ela tem um valor na sociedade, deveria ter um valor muito importante na sociedade, né, porque ela está mostrando que existem outras relações que não só as relações, né, comerciais, mas que existem outras relações que a agricultura familiar, em especial as mulheres que estão na agroecologia, elas praticam desde sempre, né? Mas que isso nunca foi visto, nunca foi valorizado, inclusive como trabalho, né, como algo aí importante. Gente, a Cida voltou. Eu vou abrir para quem quiser aí perguntar alguma coisa para a Cida, né? A partir do que ela contou para a gente, até pedir para a Cida. A gente tem, lembra que eu falei para vocês ontem do GT de Mulheres, da Articulação Nacional de Agroecologia, do GT de Mulheres da Articulação do Rio, né, que é estadual, e a gente tem uma local que é o GT de Mulheres da Articulação Serramar, né, que pega Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Rio das Ostras, Araruama. E a Cida é uma das animadoras desse GT, fundadora, né, e uma das animadoras. E aí, Cida, se você também puder, né, falar um pouquinho aí como é que é participar, né, desse espaço, que a gente ontem estava falando, Cida, da importância da ação coletiva, né, da atuação coletiva das mulheres, né? Então, obrigada, Anessa. É, a gente, aqui, né, na Serra Mar, a gente ficou muito grata, né, quando a gente pôde, através da, né, do GT, da, do GTARJ, fazer, né, trazer todo aquele conhecimento, né, e abrir o nosso grupo de mulheres aqui da Serra Mar, né? É, para a gente foi muito importante, porque tinha assim, uma demanda muito grande aqui de mulheres agricultoras, né, que passavam por situações de atritos, né, familiares, é, outras sem conhecimentos de quanto elas, né, é, tinha, né, de direitos. E a gente pôde, né, com o grupo, né, uma conhecia uma lei, a outra conhecia uma outra coisa, a outra tinha um conhecimento médico. E aí, quando a gente pôde formar esse grupo, né, se juntamos, a mulherada, com esse conhecimento todo, né, com essa riqueza de conhecimento, a gente foi abraçando uma ou outra, né, e também trazendo para dentro do grupo, né, pessoas que não tinham assim, nenhuma esperança, né, não sabia a quem recorrer, né, nas suas necessidades. A gente começou com um grupo, né, mais ou menos de... Teria ali umas 6 mulheres, 8 mais ou menos. Hoje a gente já está lá, né, com 30 e lá vai. E aí, assim, o grupo já está atuante aí mais ou menos uns 4 anos, né? Eu acho que um pouquinho mais, não sei. E é isso, né? E a gente vem trabalhando com o grupo. Para mim, fiquei muito feliz que... Para mim, para além do conhecimento, né, a gente somou, fizemos grandes amizades, nos apoiamos, né, me sinto abraçada, assim como abraço quem, né, necessita do meu abraço. E a gente está aí nessa luta, nesse trabalho todo, né, vendo o grupo, né, cada dia mais, chegando mulheres, querendo conhecer um pouquinho do grupo. E feliz, né, por poder ajudar quem a gente precisa, né, o grupo faz esse apoio. E é isso, né, eu sou muito grata a esse grupo, muito grata às mulheres que fazem parte desse grupo. E assim, eu não tenho muita coisa a falar, né, eu sou só um grãozinho de areia aí perdido nessa praia toda linda, maravilhosa de mulheres que a gente tem por aqui, da Serra Mar. É isso. Perdida não, achada. Achada. Olha, verdade. Se não tivesse, né, o que falar, né, uma riqueza que sorro. Então, imagina, né, estou aqui na luta, aqui na casa da outra companheira, usando a internet dela, porque lá no meu sítio não tem, a gente não tem uma torre, não tem como botar um ponto de Wi-Fi, e a gente vai se ajudando, é isso, né, que a gente tem aqui, né, um companheirismo, né. Então, alguém tem alguma pergunta para fazer para a Cida? A Ana Lu, pode perguntar, Ana Lu. Oi, Cida, oi, dona Juju, tudo bom? Eu gostaria de saber se alguma de vocês duas estiveram aqui no Encontro de Agroecologia em Paraty. Acho que você veio, não veio, Cida? Há uns 7 anos atrás? Então, Ana Lu, tivemos aí. Eu também estive. Foi maravilhoso, né, estar em Paraty, para mim, assim. Um conhecimento, né, uma riqueza muito grande. Conhecer os quilombos, apesar de morar, né, na minha infância, morando em fazenda e fazenda, eu talvez tenha passado pelos quilombos, tenha dado tanta importância, né, não tivesse tanto conhecimento, né, do que era um quilombo. Mas, assim, quando eu tive aí, assim, foi muito bom, sabe, aprender, né, com a mulherada de Paraty, com a mulherada do Quilombo do Campinho. A gente teve, não muito atrás, o Quilombo do Bracuí também. O dia inteiro maravilhoso, né? Foi muito maravilhoso aquele encontro, né? Foi um encontro estadual, muito... né, Ana Lu? Foi. Vocês vieram com o Jaime? Sim. A gente fomos com o Jaime, com a Simone, né? Aqui da Serra Mar foi um grupo bem grande, né? É, foi o Mavano, o Jaime, a Simone, o pessoal da Mico Leão, que estavam em três, né? O Nelsinho, acho que mais duas pessoas. É, eu, a Dona Graça. Não, a Dona Graça não foi. Eu. E aí, acho que da Ossaneiras, a Vanessa, né? Suênia, Rogéria. Também de Rio das Ossas. A Rogéria, assim, uma mulherada bem bonita. O Jaime, é, sobre o da minha filha, olha que coincidência. Ah, que bom, que maravilha. Então, o Jaime está sempre aqui com a gente, né? Ele mora muito pertinho da gente aqui. Né? Ele mora no centro de Casimiro e a gente está a 5 minutos de carro, né, de Casimiro aqui no sítio. Então, ele está sempre no apoio aqui com a gente. Entendeu? Vai conhecer vocês, ele pode, tá bom? Né? Claro, venha. Dona Juju, quero ver suas farinhas. Ana Lu, venha. Venha, a Juju é até interessante, que a Juju é lá de Magé, né, da região metropolitana, mas a gente adotou ela na Serra Mar, de tanto ela que ela vem para cá fazer oficina com a gente, né, Juju? Ela passou a ser do GT Mulheres da Serra Mar, né? Olha só, eu queria fazer uma aposta aqui. Quem vai primeiro passar uns dias lá com a Dona Juju... É, numa vivência, e aí, enquanto vai ouvindo ela falar das coisas, vai passando coisas do caderno dela para o computador, as receitas, as farinhas, não sei o quê. Eu já vou entrar na fila. Eu também. Então, eu já conheço essa farinha, eu já conheço aquela colher de pau, eu já conheço a maravilhosa Juju. E aí, assim, só estou precisando voltar lá, né? Eu, de vez em quando, vou lá passar os dias, né? E lá é maravilhoso, nossa, tudo de bom. Isso é um ponto muito importante, né? A nossa atuação em rede. A nossa atuação em rede enquanto GT tem fortalecido muito, né, meninas? Essa nossa capacidade de uma fortalecer a outra e apoiar a outra em várias questões da vida, não só da produção, né, mas de outras questões. Também, né, de troca de conhecimento. Então, a gente tem feito com frequência, na pandemia isso acabou, né, a gente interage muito pelo WhatsApp, mas em breve vamos voltar a fazer nosso encontro. A gente faz muita oficina de troca de receitas. A gente fez uma oficina bem legal sobre o cacau, que a Juju deu para a gente. E aí eu vou fazer a propaganda aqui para vocês. Ontem eu mostrei rapidinho, né, mas... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. O caderno Memórias Insurgentes, né? A cozinha Memórias Insurgentes. Vou botar aqui para vocês verem. Que ele tem aqui, olha que graça, né? Receitas da Cida, receitas da Juju, né? Receita de outras mulheres do GT em várias regiões. Porque a gente se encontrou, né, para fazer uma oficina, gerou um vídeo... E gerou esse livro lindo, olha só, gente. Aí aqui tem... Olha a Juju aqui, né? E aí para cada uma tem aqui uma história, né? Contando um pouco de cada uma e falando dos alimentos, das plantas não convencionais, né? Que, na verdade, para muitas pessoas são convencionais, essa discussão é importante. Mas a gente tem feito aqui a Rose, né? Que é lá de Magé também. Aqui a Nete, né, com macarrão de aipim. Então, a gente tem feito, né, essa troca, né? Então, além desse livro que tem aí receita da Juju, que tem receita da Cida, a gente fez o podcast Poesias Culinárias, né, que depois a gente vai divulgar, né, e vai lançar, que também a gente está contando aí as receitas, né? Resgatando as receitas. Porque esse é um ponto importante, gente, que as cadernetas mostrou também, que eu queria destacar para vocês. Quando a gente foi fazer a análise dos dados nacionais, uma coisa que chamou muita atenção é essa capacidade das mulheres em aproveitar os alimentos de diversas formas, né? Fazer a transformação desses alimentos. Então, essa aquilo que a gente chamou de preparação culinária, né? Então, a partir de um determinado alimento, como eu falei ontem para vocês, a gente conseguiu, né? A gente percebeu ali nos dados da caderneta como tinha uma diversidade de preparações, de receitas, né? A caderneta ela não pega a receita em si, mas ali está colocado, né, as várias preparações que são feitas a partir de um mesmo alimento. E tudo isso tem uma importância muito grande para a segurança alimentar, mas isso também pode ter uma importância muito grande para a questão da comercialização e do retorno financeiro, né? Quando a gente está produzindo uma compota, além de estar aproveitando essa fruta, né, que está ali disponível, também está agregando valor, né, para esse produto, para a comercialização desse produto, né? E, então, assim, isso foi uma coisa que a gente viu muito forte na análise nacional das cadernetas, né, a quantidade de comida, assim, de receitas, né, possíveis ali, né, a partir de cada lugar do Brasil, com comidas típicas, com comidas regionais, né, quanto que isso mostra que também as mulheres, elas são guardiãs da nossa cultura alimentar também, né, elas preservam uma série de comidas, né, que muitas vezes estão aí se perdendo, né, então isso também é de uma importância muito grande. A Isabela está aqui falando, poesias culinárias, que fantástico, quero muito ouvir. Isabela, foi muito interessante a gente produzir essas poesias culinárias, primeiro porque a gente acessou a Lei Aldir Blanc. Então, vocês fiquem atentas também na cidade de vocês, né? Porque essa é uma lei durante a pandemia para apoio emergencial à cultura. E fruto de muita luta se conseguiu incluir a cultura alimentar. Então, a gente conseguiu concorrer a um prêmio, né, numa das cidades, em Casimiro, e como contrapartida desse prêmio, a gente fez, então, esse podcast Poesias Culinárias, que tem 9 episódios, e ele foi todo gravado à distância, pelo WhatsApp, então ele é bem caseiro, né, Cida? Cida, Juju, tem receita delas. Tem poesia, tem várias que fizeram poesia, Juju mesmo fez uma poesia linda, a Cida também. Em breve, quando a gente for lançar, a gente fala com vocês, né? Gente, agora, nessa próxima parte, né, já são 7h30, a hora tá voando assim. Só mais uma coisa, a Nina fez uma pergunta, né, sobre essa questão do registro. Então, Nina, a ideia é registrar na caderneta toda aquela produção, né, que contou com a sua participação em alguma etapa, né, ou aquelas que você participou de tudo, ou aquilo que você participou de parte, porque a ideia é visibilizar o seu trabalho, tá bom? E aí, assim, a gente vai passar agora para uma parte, né, que é mostrar os dados, a Ana Lu está perguntando aí para a Cida como que a caderneta pode ajudar na aposentadoria, ô Cida, porque você comentou um pouquinho sobre isso. Oi, Ana Lu, então, ajuda na aposentadoria, ela chega, porque as mulheres da área rural, a aposentadoria da rural, na verdade, ela precisa ter comprovação, porque ela é uma aposentadoria especial, mas se você não tem nenhum tipo de comprovação que você é uma agricultora, muito dificilmente você conseguiria se aposentar pela rural, né? como agricultora ou agricultor, né? Então, a gente percebeu em conversa, inclusive, uma vez eu saí para perguntar no INSS, né, se quando eu tivesse na minha idade de aposentar ou meu tempo de trabalho, como que eu faria? Aí ele me perguntou onde eu morava. Eu falei, moro numa área rural, eu trabalho numa área rural, eu sou agricultora. Então, você precisa juntar notas, você precisa ter tudo de comprovação, né, que você vende ou que você compra, você guardar esses escritos para que você consiga provar que você trabalha, né, numa atividade rural, que você é, de fato, uma agricultora, né, para essa comprovação chegar lá para eles e eles, né, assim efetuar a sua aposentadoria, né? A gente conseguir dar entrada mais facilmente, né? E aí, a caderneta, ela veio nesse sentido. Eu já guardo as notas, né? Já fazia esse trabalho de notas, de guardar tudo que eu vendo ou que eu compro, está tudo sempre anotado. Quando a caderneta veio, ela me facilitou com esse trabalho, porque eu não preciso ficar guardando vários papelzinhos, né? Eu anoto toda, passo todas as minhas anotações para a caderneta, e ela é o meu documento. Ali está anotado o que eu vendi, né, o que eu recebi, o que eu estou comprando, o que eu estou trocando, né? E eu perguntei isso também recente no INSS, e ele falou que isso também é uma comprovação, né, que vai servir para mim, né, comprovar a minha, né, estadia na área rural, a minha profissão de agricultora, né? Então, essa caderneta, ela entra nesse sentido de te ajudar, né, lá na frente, na hora que você precisar se aposentar, ela está ali como uma comprovação da sua profissão, seja agricultora, né, urbana ou agricultura, né, da roça, né, que não está, né, dentro da cidade. É essa a função da caderneta. Obrigada, Cida. Gente, nós vamos entrar, então, na penúltima parte, né, da nossa oficina. E aí eu vou trazer alguns dados para vocês, inclusive alguns deles expressam também, né, os dados das cadernetas da Juju, da Cida, né, e da Graça. Só para a gente poder ilustrar tudo que a gente está falando, que quando a gente analisou os dados do Brasil inteiro, né, quanta coisa que a gente conseguiu perceber, né? Então, vou colocar aqui. Peraí. Então, aqui, esse resultado, né, do uso das cadernetas saiu agora, gente, recentemente, um livro, né, das cadernetas com alguns artigos. Depois eu vou mandar para vocês, está aqui no final da apresentação, né, com link, com tudo. Mas alguns dados aqui para a gente ver, né, como é que a gente vai, quando a gente analisou os dados. Então, eu acho que foram de 299 cadernetas, tá? Do Brasil todo, durante o período ali entre 2017 e 2018, se eu não me engano aqui, porque eu acabei tirando alguns slides, então a data acabou não ficando. E aí eu vou só trazer, gente, dois aspectos, tá? Um do financeiro, da economia, e o outro da segurança alimentar nutricional, mas assim... É possível fazer tantas análises da caderneta que nem deu para eu trazer tudo aqui. Eu trouxe um foco, né? Mas depois esses materiais para quem quiser aprofundar, né? E só lembrando que dentro da metodologia, né, do projeto das cadernetas, depois esses dados que são organizados, né, eles são digitados, são organizados, eles são devolvidos, né, Cida e Juju, numa oficina, porque a ideia é que a gente tenha a oportunidade de também refletir conjuntamente com outras mulheres sobre os dados das cadernetas. Então, vou trazer aqui para vocês alguns, né? Então, só para lembrar que a gente está aqui exercitando, né, a partir dessa análise, aquilo que a gente chama de um olhar feminista sobre a economia. A gente conversou um pouquinho sobre isso ontem, né? Que essa a gente está trazendo aqui esse olhar feminista sobre a economia, partindo de uma crítica, né, de que a invisibilidade desse trabalho das mulheres, né, a invisibilidade da renda não monetária, dessas outras formas da gente se relacionar, que não só a forma comercial, isso tudo tem uma importância muito grande, né? Mas essa importância ela não é considerada, né, na economia convencional, ela é invisível e ela, na prática, exclui, né, as mulheres das políticas públicas. Então, eu acho que o Luiz, sim, que estava comentando ali, né, que agora estou sem acesso ao chat, que ele estava falando da diaconia. Luiz, o nome? Quem é que estava falando da diaconia? Diaconia é uma organização que tem um papel, né, tem um trabalho muito importante no Nordeste, a Diaconia de Pernambuco. Deixa eu ver aqui. Alguém estava falando sobre isso, deixa eu ver. Luiz, exatamente, Luiz está falando. Aqui na rede de mulheres que são assistidas pela diaconia, fazemos capacitação dentro do potencial de cada comunidade dessas mulheres guerreiras, fitoterápico, aproveitamento de frutas, apicultura, meliponicultura e turismo rural para resgate cultural e renda familiar. Esse é um aspecto, gente, muito importante, né? Que a assistência técnica em extensão rural, ela precisa, né, ter um olhar aí voltado para as mulheres, para o trabalho das mulheres, para a valorização desse trabalho, né? E, ao mesmo tempo, para problematizar, né, por que que esse trabalho ele não é visível e, ao mesmo tempo, ele não é valorizado, inclusive do ponto de vista de renda. Tem uma história interessante para a gente contar, que é o seguinte, acho que foi em 2011, 2012, o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que a Emília deve ter falado para vocês na aula de política pública, que é aquele que compra da agricultura familiar e faz a doação. Teve uma pesquisa nacional sobre o PA que chamou muito a nossa atenção, né? Porque... os dados nacionais, a gente via os produtos das mulheres no PAA, tinha os temperos, tinha as ervas, tinha as compotas, tinha os bolos, mas quando a gente ia olhar o CPF de quem estava recebendo, quem estava oficialmente na política pública, era o CPF do homem. E isso, assim, num percentual muito alto. E aí foi feita uma pesquisa para tentar identificar o porquê. Aí a gente viu, né, foi visto alguns motivos, um deles... uma parte considerável das mulheres sem documento. Então, assim, isso é um dado importante, né? As mulheres têm direito à sua documentação. Não ter o documento é estar excluído de um conjunto de direitos de políticas públicas, né? Então, a exclusão começava aí, a dificuldade que elas tinham muito maior de conseguir documento. Outro dado que a gente viu nessa pesquisa foi que, em muitos casos... ou a EMATER, né, ou a ONG, né, a organização que prestava assessoria técnica, definia por conta própria, né, de colocar o nome do chefe da família, embora quem estava vendendo aquele produto era mulher. E por que que isso é importante? Porque receber no teu próprio CPF é você ter acesso ao recurso fruto do seu próprio trabalho, né? Isso te confere uma autonomia econômica, né? Então, assim... as mulheres estavam completamente invisíveis numa política pública super importante, né, por uma série de questões que tem a ver, então, com a gente trazer esse olhar feminista sobre a agroecologia e sobre a economia. Juju, você levantou a mão, meu amor? Pode falar. Está desligado, Ju. Ju, está desligado o microfone. Agora foi. Desculpa. Eu fui a primeira mulher a lutar e conseguir um ADAP. Depois que eu consegui essa ADAP, eu consegui mulher. Mas ninguém conseguia, porque era tudo no nome dos maridos. Muitas mulheres ainda que tudo é no nome do marido. O trabalho é elas. Tem mulheres que o marido trabalha na cidade ou é outra coisa, e todos os documentos é no nome do marido. Até aquele negócio do carro é no nome do marido. Sim, ele não trabalha na roça. Quem trabalha é a mulher. Então, é uma coisa que realmente a gente precisa muito fazer que a mulher tenha a sua liberdade, encontre a sua liberdade de dizer esse documento no meu nome. Então, assim, por isso que foi a briga de Magé para não me dar IDAP. É porque eu era mulher. Mas agora... feliz por isso. Porque também foi uma mulher que veio trabalhar na EMATER que conseguiu. Foi isso que eu queria falar. Fiquei muito feliz quando você falou nessa história das mulheres. Perfeito, Juju. Vocês ouviram, né? A Juju revolucionária lá, né? Ela lutou muito, foi a primeira mulher lá a conseguir a DAP. A gente falou ontem da DAP, né? Da Declaração de Aptidão Pronaf, que é esse documento que é praticamente a carteira de identidade da agricultura familiar. Tem um outro ponto, gente, da economia feminista, que tem tudo a ver com essa discussão que a gente está fazendo e da questão do financiamento, né, da questão financeira, é que a economia feminista ela traz algo para o centro, né, que em vez do lucro ser o centro da sociedade, é a sustentabilidade da vida que precisa estar no centro. O que, que isso significa, gente? Tem um bem mais precioso do que a vida? Do que a vida humana, do que a vida dos animais, do que a vida das plantas, né? Então, a economia feminista ela vai trazer isso para o centro da vida, e a agroecologia também traz isso, né, para o centro. E o que, que acontece? Então, a economia feminista ela vai voltar o seu olhar também para aquele trabalho, para aquelas práticas que contribuem para manter essa vida. Né? Então, assim, o cuidado, né? O cuidado com as plantas, o cuidado com os animais, o cuidado com as pessoas, com os seres humanos, é um trabalho, mas é um trabalho que ele está muitas vezes baseado na exploração desse trabalho, né? Que não é reconhecido, que não é remunerado. Não é à toa que a gente tem os dados do IBGE, né? Que é o órgão que faz o censo. E olha que isso já é subnotificado, né? Mas mostra assim que subnotificado como se fosse, né? Ele estabelece ali que as mulheres trabalham 7 horas a mais por semana, né? Mas a gente sabe que se a gente botar na ponta do lápis é até maior. Agora vocês somam isso por semana, depois vocês somam isso por mês, depois vocês somam isso por ano, depois vocês somam isso por uma vida toda. Então, o que a economia feminista faz é jogar luz sobre isso e dizer: a gente precisa valorizar, né, e visibilizar, valorizar e remunerar esse trabalho. E aí, gente, só para mostrar para vocês, olha que coisa incrível, né? Dessas cadernetas do Brasil todo, a gente identificou 1.361 diferentes tipos de produto. Né? Então, aí a gente está falando de alimento de origem animal, alimento de origem vegetal, artesanato, plantas medicinais, mudas e sementes. Enfim, uma infinidade de coisas, né? Dessa diversidade que foi expressa ali nas cadernetas. Né? Quando a gente sabe, por exemplo, que as plantas medicinais, as mudas de sementes, elas nem estavam assim, nem todo mundo registrou. Foi algo que mostrou assim, que é ainda maior do que a gente conseguiu medir aqui, né? Então, só para mostrar aí para vocês. E a importância que a alimentação, então, tem nessa produção, né? Que os alimentos têm nessa produção. Aí aqui, esse gráfico, né? Também aí é da pesquisa, né? Vai mostrar aí que, olha, gente, o valor total dessas 299 cadernetas, elas movimentaram... Vê aí esse número, gente. Mais de 1 milhão. Né? É muito dinheiro se a gente for pensar, né, em termos de economia. E aí a gente está vendo que boa parte, né, do registro ali foram das vendas, né, que é o que está em amarelo. O consumo, olha a importância aqui do consumo, né, a doação que está em verde, a doação que está em rosa e a troca que está em azul. Uma coisa que a gente percebeu quando foi fazer os seminários, as oficinas, é que essa troca aí muita gente não registrou. Né? Não registrou a troca. E a troca ela tem uma importância, como a gente viu aí algumas de vocês falando, né? A própria Juju contando nesse tempo de pandemia, que a grana está curta, quanto que esse expediente, né, de troca ele contribui aí. Aí aqui, ó, o valor médio da produção mensal por diversidade, né, de mercados. Então, esse dado aqui, gente, mostra o quê? Quanto mais estratégias, né, de acesso a mercado essa mulher tem, maior é a renda média que ela tem. Né? Então, por exemplo, a feira. Eu vendo para a feira, eu vendo para a alimentação escolar e eu vendo de porta em porta. E eu vendo para a cesta. Aí aqui, 4 ou mais estratégias. Olha só a renda, né? 476, em média. Né? E do que quando eu tenho ali... Né? Mas mesmo quem... não tem, né, não tem uma estratégia de mercado, de comercialização, ainda assim, né, tem uma economia circulando, né, aqui de R$310 referente à doação, troca e autoconsumo. Não estamos falando de pouco, gente, porque isso aqui, como eu falei, esse dado ele está estimado, mas a gente pode ter certeza que está estimado para baixo, né, que nem todo mundo consegue registrar tudo. Esse dado aqui desse gráfico, né, mostra, tá um pouco, ficou um pouco encavalado aqui os números, né, mas só para a gente ver que quem está acessando aí, né, o programa de aquisição de alimentos e o programa de alimentação escolar, né, acaba tendo também um valor mensal aí maior, né, da sua produção, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe as desigualdades regionais, né? Como que algumas regiões, principalmente a região sul e sudeste, acaba tendo acesso maior à política pública, né, e outras regiões menos. Uma dúvida rapidinha, Vanessa. Oi, pode falar, Érica. Volta o slide, por favor. O PIRAI, eu sei que é a gente oferecer para merenda escolar, né? O PAA, eu não estou me recordando. Então, o PAA, eu acredito até que a Emília deve ter comentado alguma coisa na aula dela, né? Mas, assim, o PAA, ele é a sementinha da alimentação escolar, né? O PAA, ele nasceu em 2003 e ele é um programa de governo que, infelizmente, ele hoje está bem limitado, praticamente sendo extinto, né? Em que o governo, então, ele coloca dinheiro público, ele compra da agricultura familiar o que a agricultura familiar tem para ofertar e pega esse alimento ou forma estoque, né, estoque público para quando tem algum tipo de desastre, alguma coisa precisa doar alimento, ou ele doa para asilos, para escolas e tudo mais. Então, ele é um programa aí que ele junta quem está a comercialização, né, a compra pelo governo federal com a doação desses alimentos. Então, ele também é uma política pública. Ainda não. Obrigada. Entendeu, Érica? Sim. A diferença, muitas vezes, entre o PNAE e o PAA é o valor dele. É mais baixo? O PAA, ele oscila muito. O PNAE, não. O PNAE, ele é um contrato geralmente anual e é aquele valor. E o PAA oscila. Vanessa, tá. Eu fiz uma perguntinha, Oi, por favor. Fala, Nalu, pode falar. Eu fiz uma perguntinha no chat sobre o gráfico anterior. Você pode comentar, por favor? Espera aí, deixa eu ver aqui. Não estou vendo, Nalu, qual é a pergunta. Não está aparecendo. Você pode voltar o slide? É que nós recebemos um texto semana passada, acho que da Lorena ou da Cíntia, acho que da Cíntia. E olha para você ver, nesse gráfico, a Amazônia, ela está acessando, ela está despontando aí, né? Aí eu me perguntei, mas a Amazônia produz? E aí o texto dizia que ela está acessando o Pronaf por conta das commodities, são os que mais estão acessando, mais do que a agricultura familiar. Você pode comentar, por favor? Que a Amazônia está acessando mais o quê? Agricultura familiar. Olha, eu não tenho acesso a esse dado, não. Nesse, né? Seu então, gráfico é só agricultura familiar, então? Ou é o acesso das agricultoras. Das agricultoras, tá, que participaram, então, da caderneta, entendeu? Sim, então, mas a gente recebeu um texto falando sobre isso. Porque eu achei interessante a Amazônia estar em destaque nos gráficos. Depois você me compartilha esse texto. Agora, o que você trouxe é o seguinte: tem muita produção, sim, na Amazônia, né? Uma produção, é essa diversidade que a gente tem de acordo com os biomas brasileiros. Então, por exemplo, na Amazônia a gente tem muito extrativismo, né? A gente tem uma diversidade grande de alimentos e de produtos na Amazônia, né? E hoje em dia, com o PNAE, né, com o Programa de Alimentação Escolar e também com o PAA, né, isso viabiliza muito, né, a comercialização, o escoamento desses produtos, né? Então, a gente tem uma diversidade grande, mas depois, se você puder me mandar esse texto para eu dar uma lida nele, poder ver do que está tratando, tá bom? Obrigada. Aí eu posso depois mandar um áudio explicando, tá? Tá ótimo, obrigada. Gente, nós estamos aqui, já são 10 para as 8, né? Então, eu vou fechando aqui com vocês, tá bom? A Renata teve um problema com a internet dela que não voltou de jeito nenhum. Então, só para mostrar para vocês muito rapidamente, isso aqui é um artigo que saiu no livro também, né, que eu escrevi junto com a Maria Emília, com a Rodica. A gente foi olhar para as frutas dessas cadernetas e olha só, gente, a quantidade de fruta em cada região, né? Assim, só para a gente perceber a riqueza e a diversidade, né, da produção aí das mulheres. Inclusive, a gente viu algo muito importante. Muitas dessas frutas são frutas que, por uma metodologia do Slow Food, eles vão fazendo um levantamento no mundo, né, daqueles alimentos que estão em risco de desaparecer. E desse total de frutas, aí a gente identificou que 23 delas são frutas que estão em risco de desaparecimento. Então, isso mostra também o papel importante que as mulheres têm, né, e que a caderneta visibilizou com relação àquilo que a gente chama de conservação, né, da agrobiodiversidade, né? Uma diversidade muito grande, inclusive, de alimentos que estão aí já em risco, né, de desaparecimento e tudo mais, né? Aqui, só para finalizar, né, um dos textos que está aqui na caderneta agroecológica é esse, né? Então, ele foi escrito por uma... esse é um trabalho de conclusão de curso de uma ex-aluna minha, hoje já é uma profissional, né? Que ela analisou, então, as cadernetas aqui da Serra Amada, Juju, da Graça e da Cida, né? Então, só para mostrar para vocês, 3 cadernetas, 134 produtos, né? Boa parte dele de alimentos, e a gente também viu artesanato, muda, planta medicinal, fertilizante, né? Aqui para mostrar para vocês, olha, esse aqui é o Guia Alimentar para a População Brasileira, esse aqui é um documento do Ministério da Saúde, né, que ele apresenta as recomendações do que é saudável, né, do que é importante as pessoas consumirem, e nesse guia ele vai identificar aqui os grupos de alimentos, né, legume e verdura, fruta, raízes e tubérculos, castanhas, feijões, e olha... Se a gente vai olhar as cadernetas, a gente vê que as mulheres produzem todos os grupos de alimentos têm produção. Não em todas as cadernetas, mas se a gente vai olhar as cadernetas como um todo, a gente vai ver o quanto que essa produção ela contribui então, né, para a segurança alimentar nacional. A gente chegou então a ter legumes e verduras, né? Aqui eu estou falando, na verdade, só das cadernetas, dessas 3 cadernetas, né, gente? Não é do Brasil todo, não. Só das 3 cadernetas, da Juju, da Graça e da Cida, 29 espécies aqui, né? Variedades de legumes e verduras, 26 de fruta, né? 4 tipos de castanhas e cocos, né? 2 tipos de feijão, e por aí vai, né? Para a gente poder perceber aí essa diversidade. E aí, gente, nós estamos terminando, mas vocês vão continuar o curso, eu queria que vocês levassem com vocês essa reflexão, né, que a gente já destacou desde ontem, que a caderneta ela é um instrumento individual no sentido de que eu registro e isso me ajuda, né, no meu planejamento, mas ela, especialmente, ela é um instrumento também coletivo, né? Então, da gente poder pensar aonde que vocês estão inseridas, né? Se existe alguma ação em rede de mulheres, se é possível se fortalecer, né? De que forma que a caderneta pode contribuir com isso, né? E aqui as dicas de alguns materiais, então, que depois vai ficar aqui para vocês, né? Aqui é um podcast, né, que é esse programa de rádio falando das cadernetas, que está muito legal, ele foi produzido pelo CTA, né, que foi a organização que criou a caderneta, né, o livro que acabou de sair, que chama Caderneta Agroecológica, O Saber e o Fazer das Mulheres do Campo, da Floresta e das Águas, né, então tem vários artigos aqui bem legais, e essa caderneta aqui, que também tem como baixar, né, no site lá do CTA, que vai falando da metodologia, que foi o que a gente apresentou aqui para vocês, né? O passo a passo que a gente apresentou aqui para vocês. E aí eu queria destacar, né, para terminar, olha o exemplo que a gente tem aqui, né, da Ana Beatriz, né, e da Júlia, né? Se a gente vai olhar aqui no bate-papo, eu tinha até comentado mais cedo, mas vou reforçar aqui de tão interessante que é, né? Olha só o registro, né, que elas fizeram, um recorde aqui, né? Registraram rapidamente uma diversidade enorme de produtos, né? foi dando preço, né? E a partir daí a gente vê que tem abóbora, que tem cheiro verde, né? É, alecrim, capim-cidreira e por aí vai, né? Muito legal, Ana e Júlia, né? Esse exercício que vocês fizeram, viu? Muito rico, muito completo. Gente, então, assim, era isso, né, que a gente queria colocar para vocês, né? Nós já estamos aí terminando. É, eu espero que tenha sido bom para vocês, para mim, para a Renata. Eu sei que a Renata não está aqui, que caiu, ela ficou super triste, mas a gente ficou muito feliz de conhecer vocês, né? De ver a força, sentir a força de todas vocês, de poder estar aqui com a Cida, né? E com a Juju. Juju, eu acho que já saiu. Juju hoje não estava muito legal e ainda assim ela fez questão de estar aqui com a gente, né? Para mostrar essa força, né? Que... E aí é isso, agradecer Cida. Cida, você quer comentar alguma coisa antes da gente terminar? Que já está na hora da gente terminar. Então, eu quero agradecer, né? Agradecer primeiro aí o convite, né? De dar essa contribuição. É, agradecer também, né? A mulherada, né? Que se dispôs aí a ouvir um pouquinho da história da Cida, um pouquinho da história da caderneta. Né? É... colocar aqui a Dona Leia um pouquinho para vocês conhecerem que eu estou no... Ai, tia! A Dona Leia, ali ao fundo. Ai, tia! Também. Boa noite, menina. Vanessa, Dona Leia. Acho que conhece a Dona Leia. Bem? Então, a Dona Leia, ela é uma pessoa, né, que nos inseriu, né, no projeto. Eu fui para o GT, né, através da Dona Leia. E aí, assim, é claro que eu já via de uma outra liderança, né, do INCID, e a gente foi fazendo essa teia, né, que deu nesse emaranhado todo. Mas a gente está sempre aqui em conexão. Hoje eu estou na internet dela, né? Então, nada mais justo dela falar um pouquinho, né? Mas é isso, eu sei que a gente está se despedindo, né? Dar um alô aí para as meninas, né? Eu estou grata em participar, né? E feliz em ver a mulherada aí, ver a Juju, né? Que tem um tempão que eu não vejo, tá bom? E eu, então, nem se falo, né? É, a Dona Léa conhece a Juju. Essa pandemia, né? Para a gente se encontrar, se abraçar. Todo mundo. Né? Saudade. É isso, Flor. Tá bom? Deixa aí para cada uma de vocês. caipiratechlab.silo.org.br